Fecheiro 51. Ao bater das 9 horas, alguns Mayfairs choravam, tendo atingido um qualquer ponto de uma confissão ou compreensão crucial, numa conversa com um primo que não viam há muito, ou simplesmente porque todas as pessoas tinham bebido e dançado demasiado, e algumas achavam que deviam chorar. Rowan não sabia bem. Apenas lhe pareceu uma coisa natural em Beatrice, que estava a chorar copiosamente no sofá, com Aaron a abraçá-la. E em Gifford, que durante horas tinha estado a explicar qualquer coisa aparentemente importante à tia Viv, que a ouvia pacientemente e de olhos arregalados. Lily tinha discutido alto e bom som com Peter e Randall, chamando-lhes sarcasticamente o grupo dos Lembro-me de Stella. Rita May Lonigan ainda continuava a chorar quando se foi embora com Jerry, o marido. Amanda Curry, juntamente com Franklin Curry, também fez as suas despedidas a choramingar. Às 10, a multidão estava já reduzida a talvez umas 200 pessoas. Rowan tinha tirado os sapatos de salto alto de cetim. Estava sentada num cadeirão de orelhas, junto da primeira lareira da sala, com as mangas compridas, arregaçadas, a fumar um cigarro, sentada com as pernas encolhidas sobre o cadeirão, a ouvir Pierce falar da sua última viagem à Europa. Já não se conseguia lembrar quando é que tinha tirado o véu. Talvez Bea lhe o tivesse tirado quando foi com Lily preparar o quarto dos noivos. O que quer que isso quisesse dizer? Os pés doíam-lhe mais que depois de uma operação de 8 horas. Tinha fome e só restavam doces. E o cigarro estava a pô-la tonta. Apagou-o. Michael e o velho padre de cabelos grisalhos da paróquia estavam embrenhados numa conversa em frente à lareira, na outra extremidade da sala. A banda tinha passado de Strauss para conhecidas melodias sentimentais mais recentes. Aqui e ali ouviam-se vozes a acompanhar Blue Moon ou The Tennessee Waltz. O bolo de noiva, à exceção de um pedaço, que seria guardado por razões sentimentais, tinha sido devorado até à última migalha. Um grupo de Gradys, parentes de Cortland, cujo voo de Nova York sofreram um atraso, irromperam pela porta da frente, cheios de pedidos de desculpa e de exclamações. Outros correram a cumprimentá-los. Rowan desculpou-se por os receber descalça e despenteada. Na sala de jantar das traseiras, um grande grupo que se tinha juntado para tirar fotografias começou a cantar My Wild Irish Rose. Às 11 horas, Aaron despediu-se de Rowan com um beijo e foi levar a tia Viva a casa. Estaria no hotel, se precisassem dele. E desejou-lhes boa viagem para Destin no dia seguinte. Michael acompanhou Aaron e a sua tia até à porta da frente. Os amigos de Michael foram-se finalmente embora para continuarem a beber no bar Parasol, no Irish Channel, depois de arrancarem a Michael a promessa de que iria jantar com eles daí a 15 dias. Mas as escadas continuavam impedidas com pares a conversar. E a empresa que servira a comida estava a arranjar qualquer coisa na cozinha para os Gradys de Nova York. Por fim, Ryan levantou-se, exigiu silêncio e declarou que a festa terminara, que fossem todos buscar os seus sapatos, casacos, carteiras ou lá o que fosse e se pusessem a andar, deixando os noivos em paz. Tirando uma taça de champanhe de uma bandeja que um criado levava, virou-se para Rowan. Aos noivos, anunciou, a sua voz erguendo-se acima do barulho, à sua primeira noite nesta casa. Ouviram-se mais vivas. Todos procuraram uma última bebida e houve centenas de brindes aos noivos, enquanto copos tocavam em copos. Deus abençoe todos nesta casa, declarou o padre, que por acaso ia a caminho da porta. E uma dezena de vozes diferentes repetiu este desejo. A Darcy Monahan e Catherine, exclamou alguém. A Julian e Mary Beth. A Stella. As despedidas, como era hábito na família, demoraram mais de meia hora por entre beijos e promessas de visitas e conversas renovadas à porta do toilette e no alpendre e ao portão. Entretanto, a empresa que servira a comida limpou as salas, tirando em silêncio todos os copos e guardanapos, endireitando almofadas e apagando velas, espalhando os arranjos de flores que tinham sido agrupados nas mesas e limpando as últimas coisas entornadas. Finalmente terminaram. Ryan foi o último a ir-se embora, tendo pago o serviço e verificado que estava tudo em ordem. A casa estava quase vazia. Boa noite, meus queridos, disse ele. E a grande porta de entrada fechou-se lentamente. Rowan e Michael olharam-se durante um longo momento. Depois desataram a rir e Michael pegou nela ao colo e fê-la rodopiar antes de voltar a pousá-la delicadamente no chão. Ela caiu contra ele, abraçando-o, como se habituara a gostar, com a cabeça encostada ao seu peito. Estava fraca de tanto rir. Conseguimos, Rowan, disse ele. Conseguimos que fosse como todos queriam que fosse. E terminou. Terminou. Ela continuava a rir em silêncio, deliciosamente exausta e, ao mesmo tempo, agradavelmente excitada. Mas o relógio estava a bater as horas. Ouve, murmurou ela. Michael, é meia-noite. Ele deu-lhe a mão, carregou no interruptor de parede para apagar a luz e ambos subiram apressadamente as escadas às escuras. Apenas um quarto no andar de cima dava luz para o patamar e este era o seu quarto. Dirigiram-se para a porta em silêncio. Rowan, olha o que fizeram, disse Michael. O quarto tinha sido magnificamente arranjado por Bee e Lily. Um enorme ramo de rosas cor-de-rosa estava em cima da lareira, entre dois castiçais de prata. Em cima do toucador aguardava-os uma bandeja de prata com uma garrafa de champanhe no seu balde de gelo e duas taças ao lado. E a própria cama também estava pronta, com a colcha de renda dobrada para trás, as almofadas ajeitadas e as leves cortinas brancas puxadas para trás e presas aos postes do dossel da cabeceira. Uma bonita camisa de noite e robe de seda branca estavam dobrados de um lado da cama e um pijama de algodão branco no outro. Havia uma rosa em cima das almofadas com uma fita no pé e uma vela na pequena mesa à direita da cama. Foram amorosas em pensar nisto, disse Rowan. E chegámos à nossa noite de núpcias, Rowan, disse Michael. E o relógio já parou de bater as horas. É a hora das bruxas, querida, e temo-la toda para nós. Voltaram o olhar um para o outro e começaram ambos a rir baixinho, num riso contagioso, incapazes de parar. Estavam demasiado cansados para mais do que cair na cama debaixo dos lençóis, e ambos o sabiam. Pelo menos devíamos beber o champanhe, disse Rowan, antes de cairmos para o lado. Ele assentiu, despindo a casaca e desabotoando o colete. Digo-te, Rowan, é preciso amar muito alguém para vestir um fato destes. Ora, Michael, aqui todos o usam. Olha, por favor, puxa-me o fecho. Virou-se de costas para ele e finalmente sentiu o corpete duro, solto e o vestido a cair-lhe aos pés. Descuidadamente tirou a esmeralda e pô-la em cima da lareira. Por fim, com tudo arrumado e pendurado, sentaram-se em cima da cama a beber o champanhe seco e gelado e delicioso, cuja espuma tinha transbordado das taças como devia ser. Michael estava nu, mas adorava acariciá-la por cima da camisa de noite de seda. Portanto, ela manteve-a vestida. Finalmente, apesar de extremamente cansados, foram envolvidos pela delícia da nova cama e pela luz da vela. E o seu habitual calor subiu ao ponto de fervura. Foi rápido e violento como ela gostava. Na enorme cama de mogno, tão resistente como se fosse feita de pedra, Depois ela ficou deitada, encostada a ele, a dormitar e saciada, a ouvir o ritmo regular do seu coração. Por fim sentou-se, endireitou a camisa de noite machucada e bebeu um longo e refrescante gole de champanhe. Michael sentou-se ao lado dela, nu, com o joelho fletido, e acendeu um cigarro, com a cabeça encostada à cabeceira da cama. Rowan, nada correu mal, sabes? Absolutamente nada. Foi um dia perfeito. Meu Deus, nunca pensei que um dia pudesse ser tão perfeito. Exceto que viste qualquer coisa que te assustou. Mas não o disse, porque tinha sido perfeito. Apesar daquele estranho momento, perfeito. Nada o estragara. Rowan bebeu um pouco mais de champanhe, saboreando o seu gosto delicioso e o seu próprio cansaço. Apercebendo-se de que ainda estava demasiado excitada para fechar os olhos, subitamente foi invadida por uma tontura, sentindo uma ligeira náusea, como de manhã. Afastou o fumo do cigarro. Que é? Nada nervos, creio eu. Percorrer aquela igreja até ao altar foi como pegar num bisturi ou fazer uma coisa assim pela primeira vez. Compreendo muito bem o que estás a dizer. Deixa-me apagar o cigarro. Não, não é isso. O cigarro não me incomoda. Eu próprio fumo de vez em quando. Mas era o fumo do cigarro, não era? Já tinha acontecido o mesmo antes. Ela levantou-se, sentindo-se despida, apesar de estar com a camisa de noite de seda, e foi descalça à casa de banho. Não havia Alka-Seltzer, a única coisa que resultava naquelas alturas. Mas lembrou-se de que tinha trazido algumas lá para casa. Tinha-as posto no armário da cozinha, juntamente com as aspirinas e pensos rápidos e outras coisas de casa que comprara. Voltou ao quarto, calçou os chinelos e vestiu o robe. Onde é que vais? Perguntou ele. Vou lá abaixo buscar Alka-Seltzer. Não sei o que tenho. Volto já. Espera aí, Rowan. Eu vou. Fica onde estás. Não estás vestido. Não demoro 2 segundos. Ora, até talvez vá de elevador. A casa não estava verdadeiramente às escuras. Uma luz pálida do jardim entrava através das muitas janelas, iluminando o chão encerado do hall e da sala de jantar e até da copa. Não teve dificuldade em ver o caminho sem acender a luz. Encontrou os Alka-Seltzer no armário e um dos novos copos de cristal que comprara quando fora às compras com Lily e Bee. Encheu o copo na torneira do pequeno lava-louças da cozinha e ficou ali a beber o Alka-Seltzer, fechando os olhos. Sim, sentia-se melhor. Provavelmente era apenas psicológico, mas sentia-se melhor. Ainda bem que te sentes melhor. Obrigada, disse ela, pensando como era bela aquela voz, doce e com um ligeiro sotaque escocês, não era? Uma voz bela e melodiosa. Rowan abriu os olhos bruscamente e cambaleou para trás, contra a porta do frigorífico. Ele estava do outro lado da banca, a cerca de 0,5 metro de distância. O seu murmúrio tinha sido sentido, mas a expressão no seu rosto era ligeiramente mais fria e absolutamente humana, ligeiramente magoada, talvez, mas não implorante como naquela noite em Tiburon. Não, não era nada parecida. Aquele tinha de ser um homem verdadeiro. Era uma partida qualquer. Aquele era um homem verdadeiro. Estava ali um homem, na cozinha, a olhar para ela. Um homem alto, de cabelo castanho e grandes olhos escuros, e uma boca de traços extremamente sensuais. A luz que entrava pelas portas envidraçadas mostrava claramente a sua camisa e o colete de pele que tinha vestido. Roupas velhas, roupas cozidas à mão, com bainhas irregulares e grandes mangas largas. Então, onde está a tua vontade de destruir, minha bela? Murmurou ele, na mesma voz baixa e vibrante e sentida. Onde está o teu poder para me mandares de volta para o inferno? Ela estava a tremer incontrolavelmente. O copo escorregou-lhe dos dedos molhados e caiu no chão com um ruído abafado e rolou para o lado. Ela deu um suspiro profundo e continuou a fitá-lo. A parte dela, que raciocinava, observava que ele era alto, talvez medindo mais de 1,80 m, que tinha braços musculosos e mãos fortes. Viu que o seu rosto era perfeito e proporcionado e que o seu cabelo estava ligeiramente despenteado, como que pelo vento. Não, não era o cavalheiro delicado e andrógino que vira na varanda. Para melhor te amar, Rowan, murmurou ele. Que forma queres que eu tenha? Ele não é perfeito, Rowan. Ele é humano, mas não é perfeito, não. Por instantes o medo de Rowan foi tão grande que sentiu um aperto dentro de si, como se fosse morrer. Opondo-se a ele, desafiando-o, enraivecida com as pernas a tremer, estendeu o braço por cima da banca e tocou-lhe na face. Áspera, como a de Michael. E lábios sedosos, meu Deus! Voltou a cambalear para trás, paralisada, incapaz de se mexer ou falar. Tinha os membros a tremer. Tens medo de mim, Rowan? Disse ele, mal mexendo os lábios, enquanto ela centrava o seu olhar neles. Porquê? Mandaste-me deixar o teu amigo Aaron em paz? E eu fiz o que me mandaste, não fiz? O que é que queres? Ah, isso levaria muito tempo a contar, respondeu ele com o sotaque escocês mais acentuado. E ele está à tua espera, o teu amante, o teu marido, nesta vossa noite de núpcias, e está ansioso por nunca mais chegares. O rosto tornou-se mais brando, subitamente rasgado pela dor. Como é que uma ilusão podia ser tão vital? Vai, Rowan, volta para ele, disse ele tristemente. E se lhe disseres que estou aqui, ele ficará mais acabrunhado do que possas imaginar. E voltarei a esconder-me de ti. E o medo e a suspeita roeloão. E só virei quando quiser vir. Está bem, não lhe direi, murmurou ela. Mas não lhe faças mal. Não lhe provoques o menor medo ou preocupação. E para com os outros truques. Não o atormentes com truques. Senão juro-te que nunca mais te falarei. Expulsar-te-ei. O belo rosto tinha uma expressão trágica. E os olhos castanhos ficaram doces e infinitamente tristes. E o Aaron? Nunca farás mal ao Aaron. Nunca. Nunca farás mal a ninguém. Ouves-me? Como quiseres, Rowan, disse ele. As suas palavras fluindo como música, cheias de tristeza e de uma força serena. O que é que há para mim no mundo a não ser agradar a Rowan? Vem ter comigo quando ele estiver a dormir. Esta noite, amanhã, vem quando quiseres. Para mim não existe o tempo. Estou aqui quando disseres o meu nome. Mas tem confiança em mim, Rowan. Vem ter comigo e em segredo. Senão, não responderei. Amo-te, minha bela Rowan, mas tenho vontade própria. Tenho-a. A figura estremeceu subitamente, como se uma luz vinda do nada tivesse incidido nela. Tornou-se mais clara e centenas de minúsculos pormenores ficaram subitamente visíveis. Depois tornou-se transparente. E ela foi atingida por um bafo de ar quente que a assustou. E depois deixou-a sozinha na escuridão, com nada ali. Rowan levou a mão à boca. Voltou a sentir uma náusea. Esperou que passasse, a tremer, prestes a gritar. Quando ouviu os passos inconfundíveis de Michael na copa e depois na cozinha, forçou-se a abrir os olhos. Ele tinha vestido as calças de ganga e estava de tronco nu e descalço. O que é que se passa, querida? Murmurou ele. Viu o copo a brilhar no escuro, no chão, junto ao frigorífico. Baixou-se, apanhou-o e pô-lo no lava-louças. Rowan, o que é que se passa? Nada, Michael, disse ela numa voz rouca, tentando controlar a tremura e ficando com os olhos marejados de lágrimas. Estou mal disposta. Aconteceu esta manhã e esta tarde e também ontem à tarde, não sei o que é. Há pouco foi o cigarro. Mas ficarei bem, Michael. Não sabes o que é? Perguntou-lhe ele. Não, é só. Acho que os cigarros nunca me fizeram isto antes. Doutora Mayfair, disse ele, tem a certeza de que não sabe? Ela sentiu as mãos dele sobre os seus ombros, sentiu o cabelo dele roçar-lhe suavemente a face, enquanto ele se inclinava para lhe beijar a parte superior dos seios. Começou a chorar, com as mãos a agarrar-lhe a cabeça, sentindo o seu cabelo sedoso. Doutora Mayfair, disse ele, até eu sei o que é. De que é que estás a falar? Murmurou ela. Apenas preciso de dormir, de ir para o quarto. Estás grávida, querida. Vai ver-te ao espelho. E voltou a tocar-lhe muito delicadamente nos seios. E ela própria sentiu que estavam mais volumosos, ligeiramente doridos. E então percebeu, por todos os outros pequenos indícios, que ele estava certo. Absolutamente certo. Debulhou-se em lágrimas. Deixou que ele lhe pegasse ao colo e a levasse lentamente através da casa. O corpo doía-lhe da tensão dos terríveis momentos na cozinha e os soluços saíam-lhe da garganta, secos e dolorosos. Não achava possível ele levá-la por aquelas escadas compridas, mas ele fê-lo e ela deixou-o fazê-lo. A chorar contra o peito dele, com os dedos a agarrar-lhe com força ao pescoço. Ele pô-la na cama e beijou-a. Aturdida, viu-o apagar a vela e voltar para junto de si. Amo-te tanto, Rowan, disse ele. Também estava a chorar. Amo-te tanto, nunca fui tão feliz. Vem em ondas, e de cada vez que acho que atingi o ponto mais alto, lá vem outra. E ter sido nesta noite que soubemos, meu Deus, que prenda de casamento, Rowan. Gostava de saber o que é que eu fiz para merecer esta felicidade. Eu também te amo, meu querido. Sim, tão feliz. E quando ele se meteu debaixo dos lençóis, ela aconchegou-se a ele e sentiu os joelhos dele contra os dela. Chorou com a cara na almofada, pegando-lhe na mão. E encostando-a aos seus seios. É tudo tão perfeito, murmurou ele. Sem nada a estragá-lo, murmurou ela. Nem uma única coisa. Capítulo 41. Ela acordou antes dele. Depois de passar a primeira noite de náusea, fez rapidamente as malas, com todas as pilhas de roupa já dobrada. Depois foi lá abaixo à cozinha. Estava tudo limpo e em silêncio à luz do sol. Não havia qualquer sinal do que se passara na noite anterior. E a piscina cintilava lá fora, para lá do alpendre fechado à rede. E o sol filtrava-se pela rede e incidia nas cadeiras e mesa de verga branca. Examinou a banca, examinou o chão, não detectou nada. Depois, cheia de repulsa e de raiva, fez café o mais depressa que pôde para sair rapidamente dali e levou-o a Michael. Ele estava a abrir os olhos. Vamos-nos já embora, disse ela. Pensei que só partiríamos à tarde, disse ele ensonado. Mas é claro que se queres ir já, vamos. O seu herói, sempre cordato. Ele deu-lhe um beijo terno na face. E a sua barba por fazer era deliciosamente áspera. Como é que te sentes? Murmurou ele. Já estou ótima, disse ela. Estendeu a mão e tocou no pequeno crucifixo de ouro, no meio dos pelos escuros do seu peito. Estive atrapalhada durante cerca de meia hora. Provavelmente voltarei a estar. Se isso acontecer, dormirei. Gostava tanto de chegar a Destin a tempo de ir passear para a praia ao sol. E se fosses ao médico antes de irmos? Eu sou médica, disse ela sorrindo. E lembras-te do meu sentido especial? Está tudo ótimo cá dentro. E o tal sentido especial, diz-te se ele é rapaz ou rapariga? Perguntou ele. Se ele é rapaz ou rapariga? Ela riu-se. Gostava que dissesse. Mas talvez não gostasse. Quero ter a surpresa. E tu? Não seria maravilhoso se fossem gêmeos? Sim, seria ótimo, disse ela. Rowan, tu não estás infeliz por causa do bebê, pois não? Não, santo Deus, não. Michael, eu quero ter bebê. Apenas ainda estou um pouco nauseada. Vai e vem. Olha, por enquanto não quero dizer às outras pessoas. Só depois de voltarmos da Flórida. A nossa lua de mel ficará completamente estragada se lhes dissermos. Combinado. Hesitante, Michael pôs-lhe a mão quente na barriga. Ainda irá demorar algum tempo até o sentires, não é? Neste momento mede meio centímetro, disse ela, sorrindo de novo. Não chega a pesar 30 gramas. Mas eu sinto. Está a nadar. Num perfeito encantamento, com todas as suas minúsculas células a multiplicarem-se. Qual é o aspecto que ele tem agora? Bom, parece um minúsculo ser do mar. Cabia em cima da unha do teu polegar. Tem olhos e até mãozinhas arredondadas, mas ainda não tem verdadeiros dedos ou braços. O seu cérebro já existe, pelo menos os rudimentos do cérebro, já divididos em duas metades. E por qualquer razão que ninguém no mundo consegue descortinar, todas as suas minúsculas células sabem exatamente o que fazer. Sabem exatamente para onde têm de ir para continuar a formar os órgãos que já existem e que apenas precisam de ser aperfeiçoados. O seu minúsculo coração já está a bater dentro de mim há mais de um mês. Ele deu um profundo suspiro de contentamento. Como é que lhe vamos chamar? Ela encolheu os ombros. Que tal, pequeno Chris? Achas que isso seria demasiado duro para ti? Não, acho ótimo, pequeno Chris. E será Christopher, se for rapaz, e Christine, se for rapariga? Quantos meses terá no Natal? E começou a fazer as contas. Bom, provavelmente neste momento tem 6 a 7 semanas, talvez 8. Na realidade, pode muito bem ter 8. Portanto, isso quer dizer 4 meses. Terá todas as suas partes, mas os olhos ainda estarão fechados. Porquê? Estás a pensar se preferirá um carro de bombeiros vermelho ou um taco de beisebol? Ele riu-se. Não. Só que é a melhor prenda de Natal que eu podia ter. O Natal tem sido sempre muito especial para mim. Especial de uma forma quase pagã. E este vai ser o Natal mais magnífico que alguma vez tive. Isto é, até ao Natal do próximo ano, quando ele já andar e bater no carro dos bombeiros com o taco de beisebol. Ele tinha um ar tão vulnerável, tão inocente, tão absolutamente confiante nela. Quando Rowan olhou para ele, quase se sentiu esquecer do que acontecera na noite anterior. Quase se conseguia esquecer de tudo. Deu-lhe um beijo rápido, foi para a casa de banho e encostou-se à porta fechada, à chave de olhos fechados. Meu demónio, murmurou ela, calculaste muito bem as coisas, não calculaste? Gostas do meu ódio? É com isso que tens sonhado? Depois lembrou-se do rosto na cozinha às escuras e da voz sentida e triste, como dedos a tocarem-lhe. O que é que há mais no mundo para mim, se não agradar a Rowan?